repertório novo. Essa é pra aquele cara que dá de tudo a sua mulher, e aí dá danada, fala que vai embora. É um repertório novo. Bora Adriano, bora Luciano. Mas quanto tempo eu perdi com falsas promessas e juras de amor. E olha só onde eu me meti, eu te amando loucamente e você me enganando. Mas diz na minha cara que gosta do outro. Diz na minha cara o que eu te dou é pouco. Desvia dos meus sentimentos, diz que vai embora, diz que vai embora. E aí? Então vá, vá, vá, mas deixe o meu cartão. Vá, vá, deixa o meu carro. Vá, vá, sai da minha casa. Então vá, vá, vá, mas deixa o meu cartão. Vá, vá, deixa o meu carro. Vá, vá, sai da minha casa. Que a mulher que trai não tem direito a nada. Laticínios e Mercearia Vitória, meu parceiro Eri Sertanejo. Mais ou menos assim, ó. Diz na minha cara que gosta do outro. Cachorra da molesta. Diz na minha cara o que eu te dou é pouco. Desvia dos meus sentimentos. Diz que vai embora. Diz que vai embora. Então vá, vá, vá, mas deixa o meu cartão. Vá, vá, deixa o meu carro. Vá, vá, sai da minha casa. Então vá, vá, vá, mas deixa o meu cartão. Vá, vá, deixa o meu carro. Vá, vá, sai da minha casa. Que a mulher que trai não tem direito a nada. Edson Ribeiro, o Pernambucano.